As notícias que chegam é mais um irmão na tranca. Pega um aparecido com mais ânsia. Outro na cobrança eliminado. Lei no silêncio, é bico calado. Na frente da criança, vai matar mãe, se matar. Realidade macabra, na quebrada monstro, requinte crueldade, desce é por nada. É cria do mundo, desce um a cada minuto. Eu aqui relato tudo, coração vagabundo. Craque pra todo lado, a morte oferecida em cada esquina. Uma boca maldita sina, nada normal. Toda crueldade concentrada no globo, sob pressão atmosférica. Com riqueza de detalhes, destrevou. Quanto custa sua vida? Será que vale a pena arriscar a cabeça por quase nada? Falsa alegria. Pense bem, assassine também. Vendem a morte na sequência, a morte vem. Vem te buscar, pra te embrulhar. Habitantes do território, recordes tem. Tragédia é medalha de ouro no pódio. É difícil ter um Dark com PhD em medicina. Desde pequeno treinado com estratégia de guerrilha. Como atacar, se defender. Escola sem carteira, sem professor. Poucos do comando, adrenalina, correria a todo vapor. Acesso livre, a única mão que bate na porta é o crime. Assume consequência, convocação geral. Tem princípio, estatuto do paraíso infernal. Compromisso, questão de honra, fator primordial. O crime é essencial, o mal necessário. Organização secreta criada, proteja-se blindados. Quilombos modernos, é sustentação. Sem conversação, bomba, relógio em suas mãos. Selecionamos notícias de acordo com os congressos. Não ser traidor, caminha sempre no certo traçar. Uma nova vida aí na frente representar. No final do túnel é a dor que predomina. Correr com a minha família, tem duas filhas pra criar. Sair dessa vida, continua não dá. Fazer o movimento, sustentar e destrobar. Relaciona, ainda é sustenta, neurose incompleta, faz irmão traficar. Notícia sangrenta saiu no jornal, vão guardar. Vagabundo estupra criança, depois enterra por nada. Maloqueiro, viciado, envolvido no crack, tava espancando a mãe. A mãe vai matar o próprio parto. Chegou o fim dos tempos, mas eu vou fazer o quê? Não sou anjo, mas quem sou eu pra mim defender? O meu ditado tá somado, que pra subir tinha que descer. Eu fico cabreiro, de continuar aí no meio, encontrar outra angústia. Pra que vem antes do fim, não comece uma nova luta. No meu passado não tem saudade, respeito meus sentimentos. Eu vou denunciar, desenvolvendo o meu talento. É tudo por escrito, eu não estou alucinado. Estou entre a revolta em um fato apavorado. Estou entre a revolta em um fato apavorado. Sua ganância, olha o que gerou. Um monstro agressivo que a rua criou. Comigo vem uma pá que tá sem condições, tipo Alibaba e os 40 mil ladrões espalhados nas capitais de todo o país. Quem viver verá, movimentarão X. Motivado pelo ódio e o medo, desemprego, falta de dinheiro. O PCC e o comando vermelho. Resistência criada em cima das falhas do sistema, que afirma o tema. Uma são mil consequências, eles são outras espécies que vão chegar. Ei, honrando o irmão J, sabotagem exigida. Com vocabulário da rua, ideia do conceito. Uns correm pelo certo, outros têm sangue ruim mesmo. O tempo muda à toa, fico cabuloso vendo nos tirar do ser humano e dado pro cachorro. Se é assim, então já é, paga pra não morrer. Consequência imediata, sem toque de recolher. No fim nós vai vencer, no pito original. São quadrilhas espalhadas e só tem marginal. No clique rindo à toa, puxa o pino da granada. Arrepia cabelo dentro da agência bancária. Na contenção tem fuzil, pistola, quanto 40. Esse é o resultado de uma ação, mil consequências.